Calhei nascer, com o mau cheiro a desandar. E agora para viver, procuro um novo lar. Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Da cidade fui escorraçado, do apartamento da avenida. Estou mesmo desgraçado, o que faço à minha vida? Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Dizem que tenho maus hábitos, gosto do lixo que querem que faça. De boa amizade estão ávidos, mas isto é tudo uma farsa. Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Olá, olê, estou farto de dar ao pé. Ora, agora já estou farto, quero viver aqui. Sim, sou o Arthur, o amigo rato. Quero lá saber se gostam de mim.